Eu? Isso é meio louco, mas é um silêncio meio alto. Seu celular está precisando de recarga? Por que comprar medicamentos mais caros? Valorize o seu dinheiro. Cada praça, em cada rua. Passa um trem no meio da cidade, entendeu? Definitivamente. Eu senti um silêncio muito louco ali naquela parte, assim. Entre os passos, entre os tempos das pessoas, entre os murmúrios, assim, rolava um silêncio que